Sente o olhar de quem se sente só. O abraço a Tunó, residente do redor. Sentimento faz morada e rege esse suor. Constante crise, na falta do amor só sentem dó. O quebranto de menor, ser presente no futuro. Desafogo nó no peito, sendo parte do tumulto. No olhar gera insulto, quando a mente é precipício. Medo cresce e torna o sofrimento vitalício. Miséria é sensação, onde a frustração nos guia. O que machuca nos domina, é tão intenso que vicia. É tão ruim, quando o passado nos obriga a voltar. Tem coisa que só no momento justifica. Daqui um tanto eu já chorei, o quanto me feri. Só de olhar pra trás pras pessoas que amei. Mas só que não falhei, nem transgredi no que eu senti. Na sincera me calei, no medo de me ver cair. De um motivo pra seguir, a paixão de quem se encontra. Eu vi que ser livre é fazer parte da redoma. Na zona de conforto, vi solidão, transbordo coma. Como se vê no olhar de quem te doma. O amor é das crianças, onde a pureza não machuca. Onde tudo é nobre e as ações não geram culpa. Uma ruga, tudo muda. Mesmo assim me poli. Quando errei eu sei, pois quando eu me matei eu te feri. E senti isso o tempo e tudo ainda existe. O sentimento além do tempo e aqui dentro resiste. Não me importa o quanto choro em solidão. Mente reside, só perdoe. É o salto que liberto no regime. E já por muitas vezes me senti assim. Sem tempo pra voltar e longe de mim. Mas vi no olhar puro nos confins de cada fim. Que eu sempre serei você, pois você é parte de mim. Só o perdão que nos unava, eu cultive dentro do seu coração. Pra que tudo faça sentido, sei que devo transcender. Sigo o caminho do meio que trilha o peito que ama. Assim os anos passam em vagões densos, transportes cheios conduzindo solidões. Corações cansados de mais um dia sós, com as convicções que não se contam em cifrões. É gente no meio de tudo, sente igual você o abatimento e o descaso do mundo. Morando aqui eu percebi que a única saída é respeitar, amar e sorrir.